Na minha vez, no mundo, chama Brasília, 425, alterna, 25. Papa Romeu, Eco, Alfa, Oeste, 75, Papa Romeu, Zero, Após Cristo, chama Brasília, 425. Chama Salvador, frequência 1-2. 0-8, alterna 1-9-8. Controle Salvador, bom dia, tá frequente. Voo 963, chama Brasília, 1-2-4-2-5, alterna 1-2-6. 1-2-4-2-5, alterna 1-2-6-5.

Aeronave tentando transmitir com Recife, a entonação está muito fraca, confirme. Claro, essa é a identificação, Macarina 350. 98, bom dia. Controle Salvador, Gol 1759, bom dia. Sente frequência 128, decimal 8. Controle Salvador, Gol 1759. Meia-zero, vigilância, autoriza a voadeira? Até. Outra 3153, centro. À direita, na proa 270. A nível 270, após cruzar o 270, portão 280, e a finitude está 3153. Estimativa está 3153, vamos para a posição de 12 horas, agora encontra-se a 13 milhas, com o mesmo rumo, braço eco 20, mais lento, cruzando o nível 280. Golo 770, centro de Chico, autorizado nível 150. Vai 3153, retoma a navegação com proa de hibrid. Thank you. Charles, bom dia, sua identificação, se mantém o nível 367. Disponível, senhor. É, devido à aeronave agora nessa posição de 9 horas, mesmo rumo e destino, já ocupando 380. Disponível 360, aguarde para voar abrir. Direcionamento 302, eu saio de identificação, mantenho nível 370, proa de Pavog, Papa Alfa, Bravo, Oscar Wolf, após que ponto dela descida. Mas o nível 190, forte ideal de vida. Voo 759, autorizado para o de bridge. Centro Brasília, 124, decimal 25, alterna 26, decimal 25. Primo, 12425, alterna 26, 25. D70, controle, por seguro, 20, decimal 9. Bom. 198, obrigado. 649. Controle Salvador, bom 9649, passando 649 na Daniel. Vigilância 360, 649. 3524, acendo a identificação, mantendo livre de voo 3574. Bom dia, Matalaia. Salvador, bom dia. Azul 4234, transfere a PUCA. Azul 4234, transfere a PUCA. Vila. Não, 3-5-0. 3-5-0, pode levar a PUCA direto? Ah, sim, faremos. Bandeira 225 da Oxa, vai passar o inverno, bota o cavalo. Para o litoral, tem que ter isso, o litoral tem que ter isso, o litoral tem que ter isso, o litoral tem que Sem identificação, se mantém nível 360, é ponto ideal de descida. Vitorilha, Golo 7 de Prata. Vicente a 133.25. Identificação 330. Aguarde. 376, centro justiça 25 decimal 45, alterna 26 decimal 85. E a decimal 85. Meia, 14, da presente pro de Rio Map. Tem que a frequência 126 decimal 0 e ainda centro Brasília 124 decimal 25. Gol no 75. É 49 autorizado nível 080. Repente 133.25. É 49, como copia? Vale nível 080, ou no 649. alterna 283, alto lá. É 3153, chama agora Brasília, 2425, alterna 23. Guardião 0. Guardião 0. Guardião 0. É 312, autorizado, nível 1, nosso 5. Guardião 649, controle, ponto seguro, 120, 319. Volume 60, plano de identificação, motor nível 370. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia. 5324. Ponto 90 na no perfil 5324. Agora o centro Brasília 1425, alterna 26 decimal. Para 2665. no 759, Brasília, 24, decimal 25, alterna 26, decimal 55.